A humildade tem limite, às vezes tem que ser assim. Aqui é onde os bons aprendem a ser ruim. Vejo isso acontecendo por aqui já faz um tempo, mano, ainda lembro. Toda mão tava ali, só na minha. Sentado na frente da igrejinha, atividade viajando na pracinha que antes não tinha. Trocando ideia com o Flavinho, com o Jefinha. O Alex também tava comigo, todo dia só na culundria. Lá na 40 nós descia, caía pro morro alto em plena noite fria. Curtindo o rap do Calamidade Ironia no celular, até descarregar a energia da bateria. Nós então, tô ali com os irmão, sem apelar com zoação, só não curto tiração. O gordão ficava bolado com os caras, sempre serrando cigarro nessa ideia. Me falava que sonhava ter um carro e de repente que aparece pagando ali na pista, me tirando, tá achando que aqui é terra à vista. É, vem ofuscando a minha vista. Vai tirando, mano. Navio negreiro se aproxima na esquina da quebrada, dessa vez do português. Não é cuzão de farda, agora é um playboy que veio não sei de onde, mas eu sei porque ele tá aqui. Eu tô ligado, é um daqueles arrombado que chega e para no meio da rua, mete o farol na nossa cara, querendo comer a zinja da tribo. Ela sai, vai, piranha, vagabundo, interesseira do caralho. Não precisa ter conversa pra pegar essa perversa. É só chegar de carro e moto que leva bem depressa. Se eu tivesse com uma versa, eu ia intimidar, ia botar é pra andar e nunca mais voltar. Que os índios revoltados não usam arco e flecha. A maldade espera a oportunidade de você dar brecha pra te matar. Tem que saber lidar, o bicho pega do lado de cá, do TNH. É só dar qualquer motivo pra vir um te derrubar, igual muitos que caiu dentro desse lugar. Mas é bom pensar primeiro na paz. Isso evita arrumar treta e faz a gente deixar baixo essas fitas. Eu sei que os playboy cruzão não tá nem aí, tá achando que tá bom, então vem viver aqui. Na quebrada é assim, você vale o que tem. Sendo assim, eu não tô valendo nada, é pra ninguém. É como o Alex disse, o esquema aqui é esse, tudo aqui. Esse lugar é movido por interesse. E o meu é saber se você tem a humildade de verdade pra colar junto com nós na igualdade. Se ficar de falsidade, foda-se pra sociedade. Eu sei que muitos já disse isso, mas na verdade eu também quero falar. Ela tá o que é errado, muitas vezes eu fui discriminado sem necessidade por causa da vaidade. A humildade tá em falta, isso é foda, porque a atiração rola na alta. Mas eu tô atividade, eu tô é na maldade, na vontade de deixar esses trouxa, bunda frouxa, tudo de cara roxa. Também subiu o gás, mas maldade na mente eu não posso ter demais. Eu sou muito maldoso, malicioso, mas eu fico sempre na humildade. Eu não vou pagar de rico, ser humilde é necessário. Isso não é ter medo de otário, querendo te usar como brinquedo. Desde cedo eu aprendi a agir certo com os irmãos, pra não ficar pensando que eu tô de tiração. Faço o máximo possível pra ninguém me entender errado, pra não pensar que eu sou mais um cara tirado. Pois até pelos caras folgados sou respeitado, não levante nem abaixo. Quem me fraga tá ligado que também já passei apertado com perigo, mas tô vivo até hoje pra dizer que no tempo antigo quem era bom, agora tá pior que antes. A humildade tem limite, acredite, é mó cabuloso, mas é isso que ocorre. Se dá mole você morre, se dá mole você corre. Não pode dar mole não, se dá mole é embaçado, se dá mole é zoado, se dá mole é usado. Ainda mais se for aqui, morando nesse local, vendo os trouxas se dá bem, só você se dando mal. Aê, mas na real, se fosse pelo contrário, não seria desse jeito. Ser humilde não é ser otário, irmão. Nunca tenha vergonha de si mesmo. A humildade tá aí pra quem precisa aprender a ter. E com isso você nunca perde nada. Seu respeito prevalece e fortalece na quebrada. Aqui Novo Horizonte não vive reputação, por status e pop sempre rola tiração. Papa ovo tem um caso, esse tipo aqui é mato. Se colar na picadilha, nós já corta é o barato. Não é sendo tirado nem falta de humildade, mas quem fica me cercando ficou atividade. Ligeiro nas maldades que habita ao redor. Que antes era bom, agora ficou pior. É, agora ficou pior. Só a humildade tem limite. A humildade tem limite. É desse jeito. Maluco, gangue na ação, tá na febre, malandragem. Cada um no seu mundo, vagabundo sobre a margem da sociedade. Foda-se pra mídia, polícia nela, nós não acredita. Tô ligado em várias fitas, entre química e fumaça. Um copo de cachaça, pragas do apocalipse sem massa. Cada dia que passa, perdição vem corroendo a nossa asa. Droga, sexo, luxo, nem consumo, nada é de graça. No jogo de aposta, onde as peças graça se encaixa. Consequência da vida do crime, também tá nessa faixa. Quem diria nosso um dia de rolê na zona norte de esporte, se meia a gasolina, a gente move na esquina, tá de boa. Com nós não tem sujeira, o mano é consciente, tá em dia, tem carteira. No morro a gente para, lá no alto cruzeiro, para nos becos, troca ideia de rap com os parceiros. Na humilde eu vou na fé, sendo assim eu me garanto. Quando as portas se abriu, então eu fiz meu adianto. Lá no Novo Progresso, depois do Serra Morena, no corre com meu coroa, caminho de Ravena. Na correria aqui, cansa o corpo e a mente, mas não cansa meu espírito, assim eu vou em frente. Pra ter menos veneno nessa vida, pra ainda se tá em perfeito estado, então pode dar a partida.